Muitos atribuem esse fato a limites estabelecidos por seu método de desenvolver um exoesqueleto encouraçado com membros formados por tubos articulados e unidos. Isso quer dizer que eles só podem crescer por meio da eclídese. Livram-se periodicamente de seu invólucro externo e um outro, maior, endurece para substituí-lo. Não está totalmente claro para mim o modo como os euriptéridos conseguiram contornar essa suposta limitação de tamanho. Persiste ainda uma disputa acerca de como classificar os subcontingentes de artrópodes. Alguns zoólogos sustentam a antiga ideia de que os insetos se agrupam com os miriápodes, centopeias, artrópodes milípedes e seus parentes, separadamente dos crustáceos. Hoje, a maioria agrupa os insetos junto com os crustáceos, deixando os miriápodes e as aranhas de fora como extragrupos. Todos concordam que as aranhas e os escorpiões, juntamente com os assustadores euriptéridos, pertenciam ao grupo chamado quelicerados. O Limulus, o fóssil vivo infelizmente conhecido como caranguejo ferradura, também é classificado entre os quelicerados, apesar de sua semelhança superficial com os extintos trilobitos, que são separados em um grupo próprio. Aliados aos artrópodes, junto com os equidissozoa e às vezes chamados de panartrópodes, existem dois pequenos contingentes de peregrinos, os onicóforos e os tardígrafos. Os ornicóforos, como peripatos, são conhecidos como vermes aveludados. Agora estão sendo classificados no filo Lobopodia, que, como veremos em O Conto do Verme Aveludado, possui um importante contingente fóssil. O próprio peripatos lembra um pouco uma simpática lagartixa, embora no quesito simpatia seja suplantado pelos tardígrafos. Toda vez que encontro um tardígrafo, sinto vontade de adotá-lo como um bicho de estimação. Alguns chamam-nos de urso d'água e, de fato, esses animais têm a graciosa aparência de um filhote de urso. Um filhote muito novo, na verdade, pois só ao microscópio podemos enxergá-lo agitando suas oito perninhas com um cativante desajeitamento característico dos bebês. O outro grande filo, do superfilo Exozoa, é o dos vermes nematódeos. Eles também são extremamente numerosos, um fato que muito tempo atrás se tornou memorável nas palavras do zoólogo americano Ralph Butzbaum. Se toda a matéria do universo, exceto os nematódeos, fosse eliminada, nosso mundo ainda seria vagamente reconhecível. Veríamos suas montanhas, colinas, vales, rios, lagos e oceanos representados por uma película de nematódeos. Ainda veria árvores em renques fantasmagóricos delineando nossas ruas e estradas. A localização de várias plantas e animais ainda seria decifrável e, em muitos casos, se tivéssemos conhecimento suficiente, até mesmo suas espécies poderiam ser determinadas pelo exame de seus parasitas nematódeos de outrora. Fascinou-me essa imagem quando li o trecho pela primeira vez no livro de Butzbaum, mas devo confessar que agora o releio com ceticismo. Digamos apenas que os vermes nematódeos são extremamente numerosos e ubíquos. Os Equidissozoa contém filos menores de vários outros tipos de vermes, entre eles os priapulídeos ou vermes faliformes. Seu nome foi bem escolhido, apesar de o campeão nessa linha ser o fungo cujo nome latino é Phallus. Espere até o encontro 34. À primeira vista, é surpreendente que hoje a classificação dos priapulídeos seja tão distante da dos vermes anelídeos. Os peregrinos lofotrocozoários podem ser superados numericamente pelos equidissozoários, mas até eles são decisivamente mais numerosos que nossos peregrinos deuterostômios. Os dois grandes filos de lofotrocozoários são os moluscos e os anelídeos. Ninguém confunde por muito tempo os vermes anelídeos com os vermes nematódeos, pois os anelídeos são segmentados, como já mencionados artrópodes. Isso significa que seu corpo é formado por uma série de segmentos dispostos longitudinalmente como vagões de trem. Muitas partes do corpo, como por exemplo os gânglios nervosos e vasos sanguíneos que percorrem o tubo digestivo, repetem-se em cada segmento ao longo de todo o corpo. O mesmo ocorre com os artrópodes e, de forma mais óbvia, com os milípedes e as centopeias, pois seus segmentos são todos muito parecidos entre si. Na lagosta, e ainda mais no caranguejo, muitos dos segmentos diferem uns dos outros, mas ainda assim podemos ver claramente que o corpo é segmentado na longitudinal. De certo, seus ancestrais possuíam segmentos mais uniformes, como os tatuzinhos ou os milípedes. Asterisco. Alguns milípedes fascinantes, os glomeres marginata, têm a aparência e o comportamento muito semelhantes ao dos tatuzinhos. Este é um dos meus exemplos favoritos de evolução convergente. Fim da leitura de asterisco. Os vermes anelídeos, neste aspecto, são como os milípedes e o tatuzinho, embora os vermes sejam parentes mais próximos dos moluscos não segmentados. Os vermes anelídeos mais conhecidos são as minhocas comuns ou de jardim. Tive o privilégio de ver na Austrália minhocas gigantes, Megascolides australis, que, segundo afirmaram, podiam atingir 4 metros de comprimento. Os lofotrocozoários incluem outros filos vermiformes, como os dos vermes nemertinos, que não devem ser confundidos com nematódeos. A semelhança dos nomes é infeliz e inconveniente, e ainda por cima é agravada pela confusão adicional com 2 outros filos de vermes, os nematomorfa e os nemetodermátida. Nema, nematos, em grego, significa filamento, enquanto nemerte era o nome de uma ninfa marinha. Uma coincidência nada útil. Em uma viagem de estudo do meio da costa escocesa com o nosso inspirador professor de zoologia, F. Thomas, encontramos um verme parecido com um cadarço de bota, Linnaeus longissimus, uma espécie de nemertino que, lendariamente, é capaz de atingir 50 metros de comprimento. Nossa espécie tinha no mínimo 10, mas não me recordo da medida exata. Por azar, o professor Thomas perdeu a foto que tirou nessa ocasião inesquecível e, por causa disso, ela terá de permanecer como uma versão nemertiana de história de pescador. Existem vários outros filos mais ou menos vermiformes, mas o maior e mais importante filos dos Lophotrochozoa é o moluscos, as lesmas, ostras, amonites, polvos e seus parentes. A maior parte do contingente molusco da peregrinação rasteja a passo de caracol, mas as lulas, que usam uma forma de propulsão a jato, estão entre os mais rápidos nadadores do mar. Ela e seus primos polvos têm o mais espetacular talento para mudar de cor em todo o mundo animal, deixando no chinelo o proverbial camaleão, especialmente porque trocam de cor em alta velocidade. As amonites eram parentes das lulas que viviam em conchas espiraladas. Essas conchas serviam como órgãos de flutuação, como ocorre como ainda sobrevivente náutilo. As amonites outrora abarrotavam os mares, mas por fim se extinguiram na mesma época que os dinossauros. Suponho que também mudassem de cor. Outro grupo significativo de moluscos é o dos bivalves, ostras, mexilhões, mariscos e vieiras, dotados de 2 conchas ou valvas. Os bivalves possuem um único músculo extremamente poderoso, o adutor, cuja função é fechar as valvas e mantê-las trancadas para proteger-se dos predadores. Nunca põe o pé numa concha gigante, a tridacna, pois jamais o terá de volta. Os bivalves incluem o teredém, ou cupim dos mares, que usa as valvas como um instrumento cortante para perfurar madeira à deriva, barcos de madeira e pilares de atracadouro e moles. É provável que o leitor já tenha visto os buracos perfeitamente circulares feitos por eles na madeira. Os foladídeos fazem coisa semelhante em rochas. Superficialmente parecidos com os moluscos bivalves são os branquiópodes, lampshells. Também eles fazem parte do grande contingente de lofotrocozoários da peregrinação, dos prostotômios, mas não têm parentesco próximo com os moluscos bivalves. Já encontramos um deles em O Conto do Peixe Pulmonado, como o famoso fóssil vivo, o língula. Hoje existem apenas cerca de 350 espécies de branquiópodes, mas na era paleozoica eles rivalizavam com os moluscos bivalves. Asterisco. Stephen Gould comparou-os em um elegante ensaio titulado Ships That Pass in the Night. Fim da leitura de asterisco. A semelhança entre eles é superficial. As 2 valvas dos moluscos bivalves são à esquerda e à direita, enquanto a dos braquiópodes situam-se em cima e embaixo. Ainda está em discussão a classificação dos peregrinos branquiópodes, bem como a de 2 grupos aliados de lofoforados chamados foronídeos e briozoários. Como já mencionei, estou seguindo a escola de pensamento atualmente dominante ao classificá-los entre os lofotrocozoa, tendo eles, aliás, contribuído para esse nome. Alguns zoólogos deixam-nos onde eles estavam antes, totalmente fora dos prostostômios e com os deuterotômios, mas desconfio que estão empenhados numa batalha perdida. O terceiro grande ramo do superfilo dos prostotômios, o flatzoa, seria classificado por alguns especialistas junto com os lofotrocozoa. Plate significa chato e o nome platizoa provém de um dos filos componentes, os vermes chatos ou platimintes. Euminto significa verme intestinal e, embora alguns plateumintos sejam parasitas, tênias e facíolas, há também um grande grupo de vermes chatos de vida livre, os turbelários, muitos deles belíssimos. Há pouco tempo, os taxonomistas moleculares revolveram dos prostotômios alguns dos animais tradicionalmente classificados como os plateumintos, como os acelos. Logo seremos apresentados a eles. Outros filos estão propriamente classificados entre os platizoa, porém, no momento, é por falta de um lugar mais certo para encaixá-los. A maioria deles não tem o corpo achatado. Eles pertencem aos chamados filos menores. São fascinantes por mérito próprio e cada um deles merece todo um capítulo em um livro didático sobre a zoologia dos invertebrados. Mas, infelizmente, temos uma peregrinação a concluir e devemos seguir em frente. Desses filos menores, mencionarei apenas os rotíferos, pois eles têm um conto para narrar. Os rotíferos são tão pequenos que originalmente eram agrupados com os protozoários unicelulares ou animálculos. Na verdade, eles são multicelulares e bem complexos, só que em miniatura. Um grupo, os rotíferos beloídeos, é notável porque nunca se encontrou nenhum macho. Esse é o tema do conto e logo trataremos dele. E assim, essa enchente de peregrinos, prostotômios, composta de afluentes de muitas partes, o fluxo verdadeiramente dominante de peregrinos animais, converge para seu encontro com os deuterostômios, o contingente júnior em comparação, cujo progresso acompanhamos até agora pela suficiente razão de ser o nosso progresso. O mais antigo ancestral de ambos, o concestral 26 do nosso ponto de vista humano, é de reconstrução extremamente difícil a essa distância tão remota no tempo. Parece muito provável que o concestral 26 tenha sido algum tipo de verme. Mas isso quer dizer apenas uma coisa comprida, bilateralmente simétrica, com lado direito, esquerdo, dorsal e ventral e duas extremidades com uma cabeça na anterior. De fato, alguns cientistas denominam bilateria todos os animais descendentes do concestral 26 e usarei esse termo. Por que esse padrão, a forma de verme, é tão comum? Os membros mais primitivos de todos os três subgrupos de protostômios, assim como os deuterostômios mais primitivos, têm todos a forma que devemos, de um modo geral, chamar de vermiforme. Vejamos, então, um conto sobre o que significa ser um verme. Eu queria pôr o conto do verme na boca cinzenta e lodosa da arenícola. Asterisco. Cantava que em algum lugar a norte, oeste e sul habitava uma raça alegre, exultante, gentil. W.B. Yeats, 1865-1939. Fim da leitura de asterisco. Infelizmente, a arenícola passa a maior parte do tempo numa toca em forma de U, coisa que o conto menos precisa, como logo se evidenciará. Necessitamos de um verme mais típico que ativamente rasteje ou nade para frente. Um verme para quem frente e trás, esquerda e direita, para cima e para baixo, tenha um significado claro. Por isso, o primo chegado da arenícola, o nereis, ganhará o papel. Um artigo de uma revista de pesca de 1884 disse: a isca usada é o tipo úmido de centopeia chamado nereis. É óbvio que não se trata de uma centopeia, mas de um verme poliqueta. Ele vive no mar, onde normalmente rasteja no fundo, mas é capaz de nadar quando necessário.